minha experiência. Planeta Lama. Oh,

malo, da lindo mora munda, bambu bambu beroku, melonga lindarumbu, galinha linda bombe, galinha linda rapu, galinha linda milu, galinha no malato, galinha no monamoni, galinha no minamolo, quinto quinto quinto quinto, da minha um esperinha, satisfundundundundundu, pra me tala malamó, o da minha um esperinha, tá malo com bambu, tá malo com beira rata, querem que dê de gobulo, galinha no tecmeu, a canela que ferra, um beco de vinho, Para se encontrar com o Fidel Castro, homem revolucionário.